Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Aleatório. Se você quiser apoiar esse podcast, quer que ele continue, até para me ajudar a pagar o servidor, você pode fazer uma doação através do Pix ou também do Ko-Fi. Eu vou começar a deixar o link, se você quiser, você pode entrar em contato comigo pelos comentários do Telegram, no arroba acervopedidopodcast ou também no Instagram. E também você pode enviar um e-mail para acervopedidopodcast@meiofence.com. Beleza? Então, se você quiser mandar aí uma doação, sem nem que seja, sei lá, um real por aí, já vai estar me ajudando. Eu também aceito criptomoedas aí, seja Bitcoin na Lightning Network ou Ethereum, não recomendo Ethereum porque é caro pra caramba as taxas de transação. ADA, BNB, enfim, que seja. Qualquer cripto aí que tenha taxa pequena de transação, eu recomendo você mandar. Bom, eu ia gravar esse episódio. Não, eu pensei em montar um roteiro, eu tinha gravado até um podcast, eu não sei se eu monto, eu deixo o arquivo cru dele embaixo desse, no Telegram ou junto no feed. Quero falar na minha opinião sobre a questão do cancelamento do Petri que teve, do Monark, enfim. Eu acho que eu vou deixar esse arquivo cru, porque eu realmente não estou mais a fim de falar desse assunto, já é um assunto bem ultrapassado. Pensei em fazer um podcast falando também sobre o Telegram, mas eu acho que tá um pouco meio que já atrasado, fora de hora, tá rolando guerra aí. Eu não sei falar nada sobre esse assunto, não venham me encher o saco com isso porque eu realmente não sei. Para mim tá tipo, tá tudo bombando, só isso. Bom, eu recebi um e-mail. Na verdade não foi um e-mail, eu recebi uma mensagem nos comentários do Telegram. E eu também recebi um e-mail, só que eu não abri ele, cara. Eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir o e-mail quando eu ver se realmente mandaram o e-mail aqui. Aí eu volto. Calma lá. Tá, vamos lá. Eu ainda tô meio tuberculoso porque, por mais que às vezes eu melhore, eu fico. Às vezes eu, tipo, tenho a questão do meu trabalho aí, fica mó lixo lá porque tem o ar-condicionado, aí fica ruim pra cacete, velho. Então, sei lá, cara, eu tô meio mal com esse negócio ainda da tosse, não sei. Eu já não tô com nenhum sintoma de Covid, né? Desses que eu já tive, já peguei essa merda. Então, é mais tosse mesmo que eu tô. Não tô com gripe nem nada. E como tá fazendo um tempo um pouco frio, fora isso, meu quarto também tá muito. Tá, sei lá, cara, tá fazendo muito calor. Onde eu trabalho, às vezes o pessoal bota o ar-condicionado no talo, aí eu fico tossindo pra caramba. E aí, eu tô assim já tem um tempo e tá uma bosta. E, bom, eu recebi um comentário aqui no podcast. Eu não vou ler o nome, o nick da pessoa. Até porque eu não sei se a pessoa quer que eu leia o nick dela, porque não sei, né? Vai que. A mesma pessoa que escuta esse podcast também conhece a pessoa que me mandou e vai querer questionar alguma coisa. Então, eu vou começar por esse e-mail e eu acho que ele vai me dar um norte um pouco do que falar nesse podcast. Eu recebi essa mensagem no dia 3 de março e eu já tô aqui há 5 dias pensando em como responder essa mensagem. Cara, eu juro que eu não sei direito como responder. Eu acho que foi uma das primeiras mensagens que eu recebi com esse tom um pouco mais sério. Mas enfim, vamos lá. Salve, mano. Queria desabafar um pouco com você, já que eu acompanho você tem um tempo e admiro muito seu conteúdo. Quer dizer, não colocou muito. Enfim, minha cabeça colocou isso. E admiro seu conteúdo. Pô, cara, valeu. Sinto que posso falar com você. Não vou me estender e nem pretendo entrar em muitos detalhes, mas queria sua ajuda. Há um tempo ando passando por problemas familiares e de saúde que andam me afetando bastante. Isso desde os 13, 14 anos. Tenho 20 hoje. Quando completei 17, comecei a entrar em uma depressão que dura até hoje, principalmente por pressão familiar sobre estudos, trabalho e religião, etc. Ando pensando muito em suicídio e como posso fazer isso sem afetar diretamente minha família, para eles não pensarem que fui eu mesmo que tirei minha própria vida. Eu me sinto em um beco sem saída, já tentei esconder de um psicólogo várias vezes, mas eles sempre falam a mesma coisa. Além de que é muito caro ir e meu salário não dá para isso, já que eu. Ah, cara, peraí. Já tentei esconder de um psicólogo várias vezes, mas eles sempre falam a mesma coisa. Além de que é muito caro ir, sempre meu salário não dá para isso, já que ando meio endividado. Eu também. Eu não sei se você me ajudaria com isso, mas só queria que você lesse meu relato e me dissesse o que você acha. Se você leu isso, muito obrigado pelo seu tempo. Ai, cara, primeiro, vamos lá. Vou citar algumas coisas aqui. Geralmente eu vou me basear no, na minha convivência. Tem cachorro latindo aqui, minha avó tá estendendo roupa, então barulhos vão ocorrer hoje, então vamos nesse improviso que eu tô hoje. Até porque meu tempo tá muito corrido, eu tô gravando o quê? 8h30 da noite e eu estou gravando dia 7 de março de 2022. Esqueci de falar a data. Bom, cara, eu quando eu tive lá pros meus. Começou pelos 15 a 16 anos, um pouco mais tarde que você, eu comecei a ter pressão familiar também por questão de estudo. Até acho que na faixa dos 14 também, porque eu já estava indo para o ensino médio. Minha família queria muito que eu entrasse na escola técnica, ficavam me incentivando, tentando, assim, incentivar entre aspas, né? Pressionar, não, porque você é inteligente, etc. E isso acabou com que eu ficava com aquele peso, sabe? Tipo, porra, se eu não passar. Vai dar merda, e tipo, um monte de gente falando, me incentivando, etc. Mas só que eu sentia que esse incentivo era mais uma pressão do que um próprio incentivo, porque existe a forma de você incentivar e existe também a forma daquele incentivo disfarçado de pressão. Então, calma aí. Então, desculpa também estar tossindo, tá? Eu não, ainda não me recuperei disso. Acho que eu vou comprar um expectorante depois, enfim. Eu realmente tentava estudar e. Há muito tempo eu já criei aversão a estudos, há muito, muito tempo. Isso começando pelo meu pai quando me ensinava matemática, principalmente em questão de exatas. Eu nunca tive muita. Eu nunca fui bom em exatas, mas apesar de que minha área, a área que eu quero trabalhar, ela precisa de exatas. Eu queria trabalhar com eletrônica há muito tempo. E questão de manutenção de PC, etc. E ela requer cálculo, que requer que você saiba calcular as coisas. Quer que, assim, você tem que ter cálculo para saber voltagem, para você não fazer cagada ali com a manutenção das placas, entre outras peças de computarias, como eu costumo chamar. Então, assim, eu passei por muita dificuldade nessa questão, não consegui estudar, tentei fazer prova para escola técnica 2, 3 vezes, mais ou menos, não passei nenhuma vez. Tentei fazer recentemente prova do Banco do Brasil, mas aí foi por mim mesmo, foi por livre e espontânea pressão minha. E. Que no caso minha cabeça ficou, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Então eu fui e disse, ah, quer saber, foda-se. Então eu fiz. Mas nessa época eu já sofria muita pressão dos meus pais falavam que se eu não estudasse eu não ia ser ninguém, e. Enfim, aquela coisa de sempre. Depois de um tempo eles pararam com isso, mas ainda meu pai tenta jogar uma dessas vez ou outra, dizendo que eu fico parado no tempo. Isso é verdade até porque eu não estudo mais nada, meu conhecimento é bem limitado. Mas, cara, sendo sincero, essa pressão familiar, infelizmente, se é algo que só vai se resolver quando você sair da sua casa. Qualquer problema familiar, quando seus pais é uma cabeça dura que não é disposto para conversa. Para diversas coisas, e quando eles não abrem o olho para isso, infelizmente é só você saindo de casa. Eu não saí de casa ainda, mas eu ainda consegui contornar algumas situações. Questão de religião, minha mãe já foi muito religiosa, ela ainda é, mas ela não é aquela mulher de ir para a igreja. Ela tem uma fé muito grande que ela segue, mas já teve uma época que minha mãe, sei lá, minha mãe sempre teve um pouco de falso moralismo, etc. Hipocrisia da minha parte também, porque teve algumas coisas que eu já me caí em contradição nessa questão de valores e moral, etc. Mas, assim, comparado à minha mãe, é muito. A minha mãe tem esse falso moralismo que é muito maior. Sobre a questão de trabalho, cara, realmente, eu lembro que meu pai uma vez disse que. Foi um dia muito pesado para mim, que. Poxa, vamos só completar essa questão do estudo, tá? Teve uma situação que eu fiquei muito mal uma vez, que foi o seguinte. Uma vez eu peguei o primeiro serviço, quando eu estava no curso de manutenção e suporte de computadores, e eu acabei esquecendo de regular a voltagem da fonte do rapaz, e acabei queimando a fonte. E minha mãe ficava dizendo, não sei para que você fez esse curso, ficava falando um monte de bobeira, sabe? Um monte de bobagem que me desanimou bastante. Já pensei em desistir de fazer o curso diversas vezes, porque minha mãe sempre ficava, sempre que eu fazia alguma cagada com relação a computadores. Minha mãe acha, principalmente minha mãe, ela acha que quando você estuda para algo, você tem que ser 100% perfeito. Infelizmente, a gente não é 100% perfeito em tudo. Até os mais inteligentes também erram. Entende? Pega, por exemplo, os caras que programam aí. O cara programa uma coisa, tem bug em outra. Corrige esse bug, surge outro bug. Então, tipo, por mais que você seja inteligente, você estude aquele código. Foi mal. Você estuda aquele código, ele sempre vai ter alguma coisa ali que precisa ser consertada, hora ou outra. Então, assim, é questão de pressão de estudos. Às vezes parece que os pais da gente querem que a gente seja algo que eles não foram, algo que eles queriam ser e a gente não foi, e a gente não está sendo, não está seguindo o script que eles provoquem. É como se, assim, os pais da gente têm um script que quer que a gente siga. E tipo, para satisfazer eles e não a gente, sabe? E eu sei bem disso porque minha mãe, ela já teve uma época dessa, meu pai ainda tem isso. Então, é meio chato. É meio chato, é chato pra caramba. Falando sobre o trabalho agora, voltando, que eu ia cortando a questão do assunto. Cara, eu lembro de uma vez que meu pai disse: "Olha, ou tu sai para tirar a tua carteira de trabalho e o teu título de eleitor, ou tu não volta para casa". Cara, eu saí de casa tipo 7 horas da manhã. E fiquei o dia inteiro na rua pegando sol, não tinha dinheiro na carteira, não tinha garrafa d'água, só fui com uma bolsa bem pequena, uma pasta, não comprei nada, eu tinha um cartão de crédito que eu nem queria usar, na época eu usei e fiquei pelejando para pedir dinheiro assim para minha tia, para ver se ela podia pagar a fatura, né? Que era tipo bem pequena, mas eu não tinha dinheiro, cara. Então, foi foda, esse dia foi um dia bem pesado. Que tipo, cara, se eu não tirar dois documentos, eu vou ser posto pra fora de casa, de acordo com meu pai, né? Então, foi bem complicado, assim, a questão de trabalho. Hoje em dia eu tô trabalhando numa área que eu não gosto, mas infelizmente é uma necessidade minha, porque todos nós aqui, quando a gente tá trabalhando, que a gente tá conseguindo um emprego, mesmo que seja numa área que a gente não gosta, a gente tá ali por um objetivo. Eu quero sair da minha casa, no caso da casa dos meus pais, que eu não considero minha casa, né? Mas eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero juntar uma grana, eu quero futuramente ter uma casa de preferência própria, o que está bem difícil. Quero ter uma condição financeira boa, mas cara, com um salário mínimo, você não consegue isso tão rápido. E eu fiquei pensando, porra, eu tenho tantas coisas para comprar, que eu quero comprar para fazer manutenção, nem que seja serviço básico, só para trocar peça mesmo, que os técnicos odeiam, né? Os mais profissionais chamam geralmente quem faz isso só de trocar peça. Só que assim, você tem que reconhecer, né? Você falar: "Olha, eu não curto fazer essa coisa aqui". Não curto não. Eu falei errado. No caso: "Olha, eu não sei fazer isso aqui, mas eu posso fazer esse serviço. Se você quiser, você faz esse serviço por tal, eu posso fazer por um preço menor ou por um preço X, que é um preço médio". E aí, beleza. Aí o cara pode contratar tu para fazer o serviço, já que você é o mais perto que tem, e depois você, isso eu tô citando no meu exemplo, tá? Não sei com que você estuda, não sei qual é a pressão de trabalho que eles querem. Cara, é complicado, muito complicado, porque sempre vai ter uma fase que os pais da gente sempre, sempre, sempre vão querer cobrar a gente alguma coisa. Eu não sei. Parece que é sempre assim. Tem uma fase que eles falam: "Cara, vamos." Cara, parece que eles se juntam, sabe? Antes de transar lá na cama, fala assim: "Cara, bora fazer o seguinte, amanhã a gente começa a colocar umas coisas no filho da gente, cobrar umas coisas que é meio absurda, sabe? Umas coisas que a gente começa a passar na cara da infância dele, que a gente trabalhou não sei quantos de idade e ele tá aqui na casa da gente com maior conforto e a gente tá. Não quer que ele viva nesse conforto que a gente tá proporcionando a ele, a gente quer que ele continue sofrendo do mesmo jeito que a gente sofreu, sabe? Eles enxergam por esse ponto. Então. Bom. Eu realmente não sei. Se é isso, e eles fazem isso de meio que proposital, sabe? Eu não sei se é proposital, enfim, eu falei bugado aqui. Eu não sei se é proposital, não sei se é algo que é interno deles, enfim. Eu realmente não sei, cara. É complicado, eu mesmo não entendo meus pais às vezes, meus pais me cobram algumas coisas que, tipo, sei lá, é absurdo. Meu pai do nada às vezes pede pra eu ficar estudando. Teve uma vez que. Já tive algumas oportunidades para estudar matemática, essas coisas assim, com pessoas que realmente entendiam, mas eu não ia, por quê? Porque eu ficava com medo, era insegurança minha. E toda essa pressão deles gera uma insegurança na gente, e que a gente depois fica com um receio do caralho de fazer alguma coisa, com medo do que eles vão pensar. A gente fica querendo ainda seguir o script deles. E a gente não quer, a gente basicamente vive à mercê do sonho deles, do que é que eles querem que a gente seja e não o que a gente quer ser. Entende? É tipo, você não. Acho que muita pessoa nunca parou para perguntar assim: "Cara, o que é que eu quero ser futuramente?" Eu não falo de profissão. Eu falo tipo: "Cara, o que é que você quer ser? O que é que você quer levar para o seu futuro? Que lição você quer que as pessoas aprendam com você futuramente? Porque você vai deixar uma história, cara. Então, sobre a questão de religião, cara, infelizmente é algo que eu não sei muito bem como falar isso, porque é algo que eu bato de frente às vezes. Minha família é muito religiosa, assim, minha família que eu falo no entorno geral é fora minha mãe, né? Meu pai, ele era ateu, ele assim se considerava ateu, né? Que não tinha crença em nada, ele se considerava ateu. Eu sou mais cético. Eu estou disposto a ouvir todas as religiões possíveis, mas eu não, eu tenho uma visão que Deus é uma coisa boa dentro de mim. Tudo que eu faço de bom, minha empatia com os outros, aquela coisa, aquela solidariedade, aquele sentimento espontâneo de ajudar alguém, de, sei lá, pegar R$ 20 e dar para alguma pessoa, assim, para tipo um cara que é vendedor ambulante, ou comprar ali, ir na padaria comprar um pão, uma mortadela, um queijo, e dar para alguém que está ali perto da padaria, no chão, querendo comida, sabe? Isso para mim é Deus. Isso é Deus dentro de mim. Essa é a visão que eu tenho de Deus. E, cara, sobre suicídio, velho, eu acho que isso é um assunto muito delicado. E, porra, eu sempre penso nisso, eu não vou negar. Eu sempre pensei, isso ainda é um pensamento que vem na minha cabeça. É um pensamento que minha mente, eu às vezes acordo e falo, cara, será que hoje vai? Será que é hoje? Mas eu falo, cara, não, é melhor não. É uma briga interna dentro de você, depressão. É uma briga interna. Eu tenho sintomas de depressão. Eu tomei remédio de tarja preta, que hoje eu sou totalmente contra remédio de tarja preta. Eu não gosto. O que eu passei com remédio de tarja preta e a abstinência que eu fiquei com remédio de tarja preta não é brincadeira, cara. Assim, vai de cada indivíduo, mas eu, particularmente, é uma opinião minha e é opção. Eu sou totalmente contra tratamentos com remédio de tarja preta. Qualquer remédio controlado. Tarja preta, eu sou totalmente contra. Tem alguns calmantes naturais que eu tomo, que eles ainda são tarja vermelha, mas não precisa de receita, mas eles são a base natural de maracujá, camomila, etc. Enfim, mas esses são mais de boa e não causam dependência. Então, eu geralmente tomo eles quando eu estou com crise de ansiedade. Não quando eu estou com uma depressão, assim, chegando naquela fase depressiva enorme. Por exemplo, um podcast que eu fiz recentemente foi falando justamente sobre a questão de que eu fiquei muito mal, faltei o trabalho. No dia anterior de eu faltar o trabalho, cara, eu fui pra praia, eu fiquei pensando mil vezes em tentar me jogar assim, jogar com a bicicleta na frente de um caminhão, de um ônibus, tentar me afogar na praia, ir pra um local mais isolado para ninguém me resgatar, deixar meu corpo boiando lá. Eu fiquei pensando isso diversas vezes, eu colocava a mão na cabeça, cara, eu preciso fazer isso, porque às vezes a gente acha que o sofrimento, ele tem que acabar de uma forma instantânea, mas eu acho que às vezes a gente precisa sofrer para aprender a lidar com esse sofrimento quando ele vem de novo. E de novo, e de novo, a gente vai ficando, vai aprendendo a lidar com esse sofrimento e vai de novo. E a barra pesada que a gente vai enfrentando ali, a gente vai de novo, cara, tentando ali sempre, sempre, sempre fazendo algo para tentar. Ali não quer dizer que, tipo, eu não tô fazendo aquele papo de um cara que é coach, que vai fazer uma fórmula mágica, mas, cara, é uma guerra interna que é difícil sair. E sabe, sei lá, se você vai sair, se você vai passar, sabe, sei lá, se você vai passar a vida toda com isso. Que eu já tenho isso há muito tempo também. Eu acho que eu tenho, pelo que eu, quando eu fiz tratamento com a psicóloga, eu tenho isso, eu acho que desde 13, 12, 13 anos. Que nem a idade que você mencionou. Então, cara, é uma coisa muito complicada para você se lidar, mas se você se dispor um pouco a tentar entender esse sentimento que tu tá tendo junto com essa coisa dos teus pais, cara, se você quer fazer alguma coisa e teus pais estão te proibindo, você não precisa da motivação dos teus pais, você não precisa da motivação de. Certo que a motivação dos pais realmente é algo que é essencial para um filho que quer começar alguma coisa, que ele tá empolgado, Às vezes até um incentivo de um amigo também é essencial, mas às vezes a gente tem que não depender desse incentivo. Se a gente quer fazer, a gente vai lá e faz. Eu sei que é fácil falar isso, mas, cara, por exemplo, esse podcast eu já deletei ele duas vezes, mas eu tô tentando aqui de novo. E eu não tô dizendo isso tipo que é simples fazer. Eu passei por uma merda muito grande dentro de mim, conflitos internos. Eu fiz coisas das quais eu não me orgulho, que eu tô tentando tratar isso, que eu já falei aqui diversas vezes que eu tenho vícios em. Tenho vício em pornografia. Tento tratar isso. Eu tenho algumas recaídas. Então, tipo, eu sempre tô tentando melhorar a mim mesmo pra ver se eu saio dessa. Entende? Então. Cara, só não faz isso. Tá, não faz isso. Eu realmente, na minha opinião, tenta só entender como é que tu tá sentindo naquela hora e o que é que você pode fazer para contornar isso, ou tenta entender essa tristeza e tenta. Cara, como é que eu posso dizer, velho? Tentar fortalecer a forma que você vai lidar quando essa tristeza vir. Fantasmas do nosso passado bate novamente na porta. A gente fica triste pra caralho, vem uma bola de neve e a gente fica. Caraca, velho, o que é que eu. Por que eu tô me sentindo assim? Por quê? Por que isso tá acontecendo logo agora? Às vezes o dia tá tão perfeito, o cara faz tudo que o cara queria fazer. Quando chega no final do dia, o cara fica, porra, mano, que merda, o que é que aconteceu porque eu tô assim? E o cara fica lá na merda. E é difícil pro cara se recuperar. Às vezes o cara acorda no outro dia e já tá numa merda de novo. E assim vai. Infelizmente, essa é a depressão ou crise de ansiedade. Mas a gente tem que conviver com essa guerra mental, porque é ou você se entregar e acabar se matando, ou, sabe, você lutar contra isso e ir seguindo. Vai vir de novo, de novo, de novo, cara, mas é o único jeito, eu acho que, na minha visão, de você lutar contra isso. Psicólogo realmente, uma ajuda profissional seria bom, mas recomendo você tentar. Assim, não sou um exemplo de pessoa, mas tem gente que começou a fazer exercício, começou a ter uma alimentação um pouco melhor, começou a procurar coisas que gostava de fazer, apesar de que eu também não sou um exemplo de pessoa. Eu jogo coisas de pedaços, eu leio coisas de pedaço, assisto de pedaço. Eu sempre demorei para consumir tudo porque eu fico desanimado depois. Mas sobre a questão de você querer se suicidar, sem que deixe claro para sua família que você quis se matar, cara, mesmo que você pague, mesmo que você deixou claro para sua família, às vezes, cara, tentou desabafar, olha, eu tenho isso, aí, sua mãe, seu pai, isso é frescura, isso é não sei o quê. Cara, infelizmente, se você deu esse tom que você tem esses problemas, futuramente, aí sua família vai pensar depois. Eu acho que você quis se matar, você pagou alguém para matar você. Ou isso. E realmente isso é uma forma, vamos dizer assim, sobre a questão de você não querer que vinculem com suicídio. Acho que é a única forma. Mas se você deu cabimento para deixar todo mundo, se você deu a entender para algumas pessoas que você tem esses sintomas, então não tem muita saída. Se você morrer sem ser tipo um acidente ou coisa do tipo, vai dar a entender, cara. Sabe? Mas por mim, velho, por uma pessoa que já passou por um turbilhão de coisas, você tem. Cara, você tem um ano a menos que eu. Você tem 20 anos, eu tenho 21. Então. Cara, eu acho que a gente tá num barco semelhante. Passando por problema. Cada pessoa tem um mundo diferente na sua cabeça, passam por problemas diferentes. Mas essa questão da guerra interna também é diferente, porque as pessoas juntam problemas que ocorreram, traumas, etc. Então. Mas você encontra pessoas que, pelo que fala, pelo que sente, você se identifica. Mas realmente, cara, se eu fosse você, eu não pensaria. Pensaria mais um pouco. Antes de querer fazer isso, eu nem eu fiz. Eu cheguei no meu ápice naquele dia de querer me matar. Cheguei no ápice da minha tristeza total, de me achar um lixo total, de me achar uma pessoa que só faz peso na terra, de que não vai adiantar de nada, que esse sofrimento tem que acabar. Mas eu acho que se eu não tivesse pego a bicicleta ali, ido pra praia pra refletir um pouco, eu acho que se eu não voltasse pra casa, tivesse pego minhas coisas, dormido ali. E pensado, porra, amanhã eu vou faltar no trabalho, mas eu quero refletir comigo mesmo o que é que tá acontecendo. O que é que tá acontecendo na minha cabeça? Pensar se vale a pena se demitir do emprego. Pensar se vale a pena jogar tudo fora. Pessoas dependem de mim. Tem gente que gosta do que eu faço. Sabe, eu penso sempre nisso. Não, não de viver pelos outros. Não é pelo que. Não é pelo que a gente, eu acho que é pelo, cada um tem um objetivo, é pelo que a gente é pelo que a gente vive, sabe? Pelo que, não é como a gente vive, é pelo que a gente vive, sabe? Se a gente vai viver de um jeito X ou Y, não importa. Tem gente que é rico ou uma pessoa que é minimamente estável financeiramente e não tem uma vida feliz, sabe? Então, creio eu que é isso, não é como a gente vive, é pelo que a gente vive. Não sei se isso te ajudou, cara, mas eu acho que esse podcast foi basicamente só para te responder. Eu agradeço pela mensagem e isso me fez pensar bastante. Para eu chegar aqui, pensar com mais calma como te responder. Aqui eu realmente não foi uma coisa com script nem nada, não teve pauta. Só peguei tua mensagem, pensei, cara, como é que eu vou responder ele. É isso. Acho que fica a mensagem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio. Acessem aí o Instagram também. Mandem um e-mail. Teve outra pessoa também que me mandou um e-mail. Não vou falar nome porque não me falou se podia falar ou não. Mas ela mandou sem assunto. Foi um Gmail. E não tem corpo a mensagem. A pessoa me enviou, mas ela não tem corpo, só tem uma imagem branca, um traço branco no e-mail e eu não consigo ler. Eu tentei selecionar tudo, mas não vai. Bom, é isso, pessoal. Um abraço e se cuidem. Fui.